que eu gosto de você. É esse seu jeitinho de falar, jeitinho de sorrir, sorriso lindo como o quê? O que eu não gosto de você é esse seu olhar indiferente que machuca tanto a gente quando a gente fala com você. E eu não sei bem por que fui gostar tanto assim, sem saber se você vai gostar de mim. Mas o que eu sinto por você já é definitivo, não tem jeito. Já não vivo satisfeito, esperando sempre por você. Adoro esse seu jeito de pensar e de ser. Será que não tem jeito de você compreender que no meu dicionário só existe uma palavra, você? O que eu gosto de você é esse seu jeitinho de falar, jeitinho de sorrir, sorriso lindo como o quê? O que eu não gosto de você é esse seu olhar indiferente que machuca tanto a gente quando a gente fala com você. E eu não sei bem por que fui gostar tanto assim, sem saber se você vai gostar de mim. Mas o que eu sinto por você já é definitivo, não tem jeito. Já não vivo satisfeito, esperando sempre por você. Adoro esse seu jeito de pensar e de ser. Será que não tem jeito de você compreender que no meu dicionário só existe uma palavra, você?